dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Depois de derrotar Son Goku no planeta do Mestre Kaibe, o deus da destruição Bills viajou até à Terra em busca do deus super guerreiro. E o deus da destruição Bills? Diz-me, alguma vez ouviste falar de um tal deus super guerreiro? Deus super guerreiro? Parece que também não sabes nada sobre isto. O teu pedido é bolado, meu! Uma pirâmide gigante de Takayaki. O Vegeta teve o cuidado de procurar manter o Bills sempre bem disposto, satisfazendo todos os seus desejos. Será que podemos comer um dos vossos pudinzinhos? Mas uma discussão com o Bubu por causa de um pudim acabou por enfurecer o Bills, que começou a mostrar toda a sua ira. É o nosso... É o nosso filho! Será um sinal de que a Terra está condenada à destruição? Como é que te atreves a fazer isso à minha Bulma? A violenta transformação do Vegeta! Olha lá, Vegeta. Por acaso conheces aquele tipo? Como é que está? Tenho tantas estrelas à minha volta. Esperem lá! Mas o que é que se passa aqui? Hã? Vegeta! Vegeta! Vegeta! O que é que estás a fazer? Este vai dar uma lição àquele bandido! Bulma! Bills! Bills, ouve! Bills, por favor! Tu tem calma, por favor! Eu vou mostrar àquele antipático o que é que eu penso daquilo! Desaparece! Sai daqui! Mas eu posso pedir para fazer mais um pudim fresquinho para isso, sei lá. Eu mandei desaparecer! O Vegeta está mesmo assustado. Quem é aquele tipo? O Dende está terrivelmente assustado. Dende, responde-me, porque é que estás tão assustado? Dead! Mas o que é que se passa com ele? Eu sinto uma energia que nunca tinha sentido antes. Uma energia que nunca tinha sentido? Sim. Vão pagar o que me fizeram! Vão pagá-lo! O que é que aconteceu? Oh, nada de importante, senhor. Seja como for, deixa-me dizer-te que és um belo cozinheiro, é? Agradeço-lhe o elogio. Não se encontrou Deus super guerreiro em lado nenhum. E eu não consegui comer nenhum pudim. Ei, Whiz! Vamos destruir a terra e vamos para casa! Oh, Bills, espera só um bocadinho, por favor! Agora não! Se não vier já, vou destruir-te junto com a terra! Vamos, Songaten! Ok, Trunks! Apresentamos o grande super-herói Gotenks! Oh, meninos, parem com isso, que isto não é escola! Mau, mau, mau! Não podes parar de fazer estragos na nossa festa? Se continuas a arranjar problemas dessa maneira, vais ter de te ver com o grande super-herói Gotenks! Sai da frente, puto! Já que insistes, vamos lá então brincar um bocadinho! Toma lá um soco giratório Ultra Megaton Especial! Então? Posso ajudar-te em alguma coisa? O grande Gotenks vai defender as especiais e valiosas bolas de cristal. O que são essas bolas de cristal? Tem algum sabor em especial? Isto não mexe! Que grande idiota! Que tipo de comida são essas bolas de cristal? Não é comida nenhuma, Palerma! Para de brincar comigo! Não estou com grande disposição para brincar com garotos. Mas estás a portar-te como um estancito! A fazer uma birra por causa de um pudim ridículo! Oi? Um pudim ridículo? Vocês podem estar habituados a comer esse pudim, mas eu nunca provei nada disso. A que é que sabe esse pudim? É muito doce? É um pudim substancial? É bastante levezinho? É mais para o suave? Qual é o aroma dele? É artístico? Soberbo? Fabuloso? Como é o sabor dele? É delicado? É refinado? É suntuoso? E como é que é a textura dele? É úmido? Fofinho? Elástico? Luxuriante? Apelativo? Vai ser a primeira vez que como esse pudim! Isso é nojento! Já me irritaste! Podes comer a porcaria do pudim à vontade, quero lá saber! Miúdos que respondem torto merecem um belo castigo! Isso vai! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Eu não acredito que o Goten está a ser tratado como uma criança! Tu és mesmo mau! Agora vai para casa! Se bem que, como é óbvio, o planeta Terra não vai andar por aqui muito mais tempo. Isso quer dizer que a Terra vai desaparecer? Então temos um problema. Para com isso! Temos crianças pequenas aqui! Mas afinal, quem és tu? Isso não vos interessa porque eu vou destruir tudo. Só por cima de mim! Eu vou ajudar-te a recuperar. Ele deixou-nos neste estado sem nos tocar com um único dedo. Bando de idiotas! Ei, Wiza! Wiza! Peço desculpa pela demora. Obrigado. Oh, uau! Então isto é que é sushi! Pois é. Experimente molhá-lo aqui no molho de soja. O que é esta coisa laranja com aspecto fofinho? É um rolo de ouriço do mar em forma de submarino. Ouriço do mar! E este aqui que brilha tanto que parece um diamante? É a gordura da barriga de atum. Barriga de atum! E este? É ovo. E este aqui? Ovos de salmão. E este aqui? É camarão. Ai, eles têm um aspecto tão delicioso. Ah, muito bem. Está na hora de começar a provar. Oh. É uma delícia! Delícia? É um bocado dos anjos. Wiza! Não me estás a ouvir? Wiza! Já vou, está bem? Ai, cansas-me, beleza! Já te estou a chamar há algum tempo. Como te disse, vou destruir a Terra e depois vamos para casa. Com que então já não estás interessado no Deus Super Guerreiro? Parece que tanto eu como o Peixe Oráculo estávamos enganados. Tu tens estado a enfardar a comida toda. Não te preocupes. Eu pedi para prepararem um sushizinho para a gente levar. Isso vem vulgarmente atencioso da tua parte. Por isso mesmo, então vamos esperar mais um bocadinho. Está bem. Acho que posso adiar a destruição da Terra até o takeaway estar pronto. Paizinho, tu estás bem? É um arranhãozinho. Até o Satan perdeu o combate, imagina. Achas que eles estão todos a retrair por causa dele ser amigo do Vegeta? Oh, Videl, eu acho que ninguém se tem andado a retrair. Hã? Nós devemos estar... Devemos estar a lutar contra um adversário verdadeiramente monstruoso. Contra o mal. Não sei, mas vou pensar nisso. Eu estou mesmo irritado. Toma. Isto aqui vai acabar mal. Mas o que é isto? O que é que se passa? Krillin! Hã? A tua mulher já lutou contra ele, por isso o que é que tu estás aí a fazer parado? Sabes, eu deixei as artes marciais. Achas que é a altura para estar com isso? Além disso, a minha filha também está aqui. Krillin, não te preocupes com a tua filha. Eu vou protegê-la com a minha própria vida. Podes lutar à vontade. Não faças isso. Vais desta para melhor. Será mesmo ele? A energia que ele transmite. Ele é um deus? O que é que disseste? O tipo de que ele poderá ser um deus? Son Gohan! Son Gohan foi derrotado com tanta facilidade. Será que é verdade que ele é mesmo um deus? Lisa, esse pedido ainda não está pronto. Ai, que delícia! É camarão sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de o ver a ser usado noutro tipo de pratos e tinha algumas dúvidas, mas parece que é delicioso mesmo como sushi. Acho que vou pedir para juntares isso ao pedido também. Meu rico para ti tudo. Ai, que espetáculo. Ai, isto está a doer muito, ai. Eu vou. Estás bem, Trunks? Estás bem? Toi. É isto que acontece quando se portam como delinquentes. Dói tanto. Mas que resto eu a fazer? Como é que um orgulhoso príncipe guerreiro pode ter chegado a este estado? Acabou, eu não quero saber. Tu também nunca aprendes. Eu não estou conseguindo usar a minha força. Mas o que é que se passa comigo? E então? O que é que querias mesmo fazer? Tu és absolutamente patético. Vocês, guerreiros, dizem que são uma raça de lutadoras, mas quando chega o momento já desistem logo. Isso para mim são criaturas repugnantes. Também fico a tremer de medo. Apesar de ter levantado a mão contra mim, nunca me conseguiu tocar. Nem um arranhão me fez. Tu és exatamente como ele. Sem tirar nem pôr. Não passas de um fracalhote. Que chatice! Aqui não há pudim nem Deus super guerreiro. Por outras palavras, não há nada que justifique a existência do planeta a que chamam Terra ou mesmo de vocês. Por isso, eu ir desta para melhor por causa de um Deus da destruição. Pelo menos é assim uma mortezinha da qual não posso sentir orgulhoso. Ora, até parece que sinto alguma felicidade vinda de ti. Mãe, estás bem? Ai, ai, Ai, oh, ai, bomba! O que é que tu lhe fizeste? Sou eu, o Son Goku. Eu nunca tinha visto o Vegeta com o poder daquela dimensão. Incrível! Algo me diz que o Bills vai ficar furioso. Mas que não se atreva a destruir a Terra com aquele poder todo. Hã? O que é que disseste, Bills? O destino da Terra está nas mãos do Oolong. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku aparece. Será a última oportunidade de Bills. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.